Ah, eu gostaria de te dar os meus sinceros parabéns. Parabéns, cara. Você teve coragem de tirar sua bunda da cadeira e ir atrás dos seus objetivos. Você teve coragem de enfrentar o desafio dos 30 dias para virar um homem de lábia. Só isso já te faz um vencedor. Mas não acho que vai ser fácil. Vai ser muito difícil. No entanto, os resultados vão mais do que vale a pena. Essa primeira aula é a chamada Criando a Grande Lista Negra. Aqui você vai começar a verificar quais são as coisas que você tem errado na sua vida e também tudo que você quer atingir, principalmente com esse curso. Então, eu quero que você levante, vai tomar seu café da manhã, se arrume e faça seu dia do mesmo modo que você faria normalmente. Viva a sua vida normalmente. Tudo igual, não mude nada. Pô, Alexandre, como assim? Eu não vou mudar nada? Você pode estar se perguntando. Mas por que você vai fazer isso? Primeiro, eu quero que você preste atenção durante o seu dia, em tudo mesmo. E você veja o que você gostou, o que te deixou triste, o que você quis fazer, mas não teve coragem. Por exemplo, viu uma menina muito bonita, quis abordá-la, mas não teve coragem, ficou só olhando. Então você presta atenção nisso. Você se irritou com alguém, não falou nada, ou simplesmente começou a discutir, alguém te tratou mal, ou você não conseguiu atingir alguma coisa que você queria. Tudo você lembre, preste muita, muita atenção em relação a isso. Quando chegar no fim do dia, lá na noite já, antes de dormir, eu quero que você pegue um caderno. Esse caderno vai ser o seu caderno secreto do desafio dos 30 dias. Se não quiser um caderno, tudo bem. Abra um arquivo no computador. Mas é importante que esse arquivo seja secreto, um lugar que só você veja. E também que não esteja nada aberto, nenhuma rede social, site de vídeos ou qualquer coisa aberta enquanto você foi fazer o exercício, nem escutar música, nem nada. Certo? Porque você precisa prestar atenção ao máximo e lembrar de tudo, tudo que aconteceu. Quiser até anotar durante os dias, tudo bem. Então você pega esse papel, escreve no lado esquerdo a lista negra. Ou seja, todas as coisas que você não gosta na sua vida. Você se lembra de hoje e isso vai acabar virando uma bola de neve. Você vai acabar lembrando de várias outras coisas. Por exemplo, quando você vê meninas bonitas, você não consegue falar com elas, você não sabe como gerar interesse na sua namorada, não sabe como conversar com ela. Durante uma reunião, não consegue impor sua opinião. Num grupo de amigos, você fica quieto, não sabe o que falar. Ou não consegue falar. Tudo isso você anote. Essa lista negra, eu quero tudo escrito lá, passo a passo, todas as coisas que você acha que estão erradas na sua vida, nesse ramo, nessa área de comunicação, de conversar, como manter uma conversa com uma mulher, como iniciar um papo, como se dar bem numa reunião, como falar para as pessoas, seus objetivos, qualquer coisa, certo? Mas você tem que anotar tudo. Quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Acabando esse lado, você anota lá no lado direito os seus objetivos. Ou seja, tudo que você quer conquistar em 30 dias após esse desafio. Nossa, só 30 dias eu vou conseguir conquistar essa lista toda? Se você prestar atenção e praticar os 30 desafios, sim, você vai. Vai ter que praticar as 30 missões, viu? Então, você anota as coisas. Por exemplo, eu quero ter facilidade para falar com qualquer mulher. Eu quero deixar as mulheres interessadas em mim. Eu nunca mais quero ficar sem papo. Eu quero fazer com que as pessoas confiem no que eu falo. Ou se você for um safadinho, eu quero conseguir enganar minha namorada. Eu quero pegar todas. Qualquer coisa que isso possa te ajudar. Certo? Então você olhe bem para essa lista. Olhe com bastante atenção. As coisas que você não gosta na sua vida atual e tudo que você vai querer atingir. Quando você receber uma missão do dia, principalmente aquelas que você acha mais difícil, olhe essa lista de novo. A lista de como sua vida está e de como ela pode ser se você praticar. Eu garanto que, por mais que você ache a missão difícil, por mais que você ache a missão complicada, você vai atrás. Você vai se mexer e vai praticar a missão do dia. Então, meu amigo, é isso. Saia, aproveite o seu dia normalmente. Final da noite, reflita sobre tudo, anote o que não gosta e o que se quer ter na sua vida. Olhe essa lista e guarde, que há 30 dias as coisas vão estar diferentes. E nunca deixe de praticar. Todas as manhãs a gente vai se encontrar aqui, certo? Então, até amanhã, cara. Um abraço.